ajusta no 0, no 5, esperando no 0, torre 1, no 8, decimal 6. 86.0, vai pela Charlie, dando passagem ao azul, tá? 3662. Isso, pela Índia. Era passagem da nave da vez, vamos seguir na. Seguirá como número 2 no ponto de espera. Sim. 398, ingresse Juliette, portão 05. Juliette pro 05, bom no 398. 310. Confirme a aeronave, comodou. Avianca 6310. Avianca 6310, contato radar, suba ao nível 350. Sobe 350 da PUC, Avianca. Sai da PUC. Sai. Papapapo informa, tem aeronave do banco da Gol que vai ingressar. Faz estacionamento no parte 5. No portão 05, corrigindo. Após, prossiga via parte 1, reporte para ingresso na Lima. Gente, a visão com o tráfego. Após, já para parada Lima. Eco Serra Tango. Desconsidere. Terra Vista 366, visual com 103152. Hello. 76, boa noite. Chegou o Kilo, corrija a instrução, mantém espera sobre a rotatória. Hello. Torre. Salvador tem 3152, 3 milhas meia para o Serra Vitor 372, visual com a pista no zero. E agora? Chame passando Serra Vitor 372. Chamar o 372, 3152. Acho que é o Golfe Kilo. Escuta. Se tiver de condição de ultrapassar por 40 segundos o eixo de aproximação da ONU 7, após está autorizado girar base pela esquerda, interceptar final para evitar pouso simultâneo com o Airbus da TAM. Negativo. Ciente, então mantém espera sobre a rotatória. Desça para 1 no mil pés agora, acho que é o Golfe Kilo. Desça no mil pés. Informação Golf, cruza 220 para 100. Para mil pés. Torre 1 no noite, decimal 6. Golf 1, boa noite. Eco Serra Tango, controle? Vai chamar sobre o Golf 30. Eco Serra Tango, informo tráfego. O senhor prossegue como número 2 para final da 17, existe tráfego 12 horas. 10 milhas na rotatória, fazendo espera. Eco Serra Tango. Afirmativo, está visual com o tráfego em rotatória, é para transferir para 386. Afirmativo, chame agora a torre no 8 decimal 6. 86, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Web 76727, informação Golf, cruza o nível 200 para 100. Web 727, sem identificação, chegada bom, fideça para 2015. Identificação 2015, 6727. Agora, Oscar Golf Kilo. Kilo. 352, sinal de 3 milhas e meia. Autorizado pouso, cabeceira deslocada, 90 metros. Primeiro terço escorregadio, quando molhado. Autorizado pouso, 160 graus, 08 nós. Sente autorizado pouso, 190, 90 metros deslocado, tá 3152. Tá, boa noite. Papatango, Eco Serra Tango, descida até 1500 pés, chame atingindo. 500, agora está 7 milhas de rotatória. Ajuste de altímetro 1095, informa o tráfego. Cessna 208, mantendo espera na rotatória, 1.000 pés. O Oscar, corrigiu, o Eco Sierra Tango, descida até 1.500 pés. 1.500, ainda não está visual com o tráfego a meia dúzia de milha agora em rotação. Oscar Golf Kilo, reporte final, pista no 7. Kilo. Tango Eco Serra Tango está autorizado a seguir o caravan à sua frente. Ah, furou aqui. Terno 2545. 2825-2545, boa noite. 5, na frente, é BBA. Ao contornando até na Lima, reporte na Lima. Azul 4071, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinha e manter no zero, 4071. Já tentou o cruzamento de forma uniforme. Confirme. Já tentou o cruzamento de forma uniforme. Vou estacionar a frequência livre, uniforme, Mike, uniforme. Tá, frequência livre. 3152 no solo 30, libera direita, solo 121 no decimal 9. Direita 219, 3152. Papatango Oscar Golf Kilo, autorizado pouso pistão 17, 180 graus, 07 nós. Kilo. Azul 4071, pista livre, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, 4071. Correu, TAM 3662, ponto espera pronto, TAM 3662, após o Embraer 190 da Azul decolar, autorizada a linha manter. A linha mantém 10 após o Azul, TAM 3662. Bombo Rebel, descendem 40, GNA 015, repulsão, faz tempo. Golf Beetle. Charlie 208 na final da 7. Ciente, Papatango Excertão. Prossiga como número 2, aguardando autorização de pouso e pista livre. Ciente, como número 2, aguardando autorização de pouso, autoriza a força rotatória para final. Não entendi. Força rotatória autoriza a interdimensional. Mesa 390, aguardo por coordenação. Número 1. Meu Golf Beetle na escuta. Gente, prossiga via Mike até a Taxi Quebec, aguarde para o cruzamento. Corrijo, aguarde para o ingresso na Quebec, deixa Quebec livre, ao meu Golf Beetle. Você não pode descer pra mil? Autorizado. Azul 4071 decolou aos 32, chame o controle em 119 decimal 8. 198, boa noite. Boa. Azul 4071 transfere 1.500. Azul 4071, contato radar na decolagem, suba ao 340. Contato 340, 4071. TAM 3859, correção, TAM 3858, copia. Prossiga. Autorizado, Salvador, Fortaleza, 390, aerovia, piso 19. Decolada 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, código 5067, frequência do controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Autorizado Fortaleza, nível 390, via Upper Zulu 19, decolada 10, com curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 067 no transponder 198 ao controle, 186 à torre. Correto, 06 portão, chefão para o pushback acionamento. Informa nada. É, mantém a posição na Quebec. Oscar Golf Kilo, no solo 34, liberou na direita, só estacionar a frequência livre. Eco Serra Tango, final curta, pistão no 7, check trem autorizado, pouso, pista molhada. 150 graus, 09 nosso. Feito checado, trem, 159. TAM 3662, autorizado decolar pista 10, 160 graus, 12 nosso. Cristian, 3662. Controle Salvador é 1604 da Golf. A informação que temos é a Golf. Controle Salvador, o Golf 1604, com a informação Golf. 04, sua identificação, chegada a Mário, desça para o 050, ajuste altímetro no 0 no 5. Descendo até o 050, 1015 é o ajuste agora, a intenção é RNAF na pista 10. 180 graus e seguir com destino a ADEI, está autorizado o seu cruzamento. Confirme? Confirme, eu tá 3662. 3662, ciente, contato radar, suba ao 390, saída PUCA. 390 na PUCA. Voo no 604, confirma a indicada? No momento, 2509. Center, Portugal 157, confirme o speed. Speed 280, Portugal 157. Reduto 250 knots, Portugal 157. Speed 250, Portugal 257. O Gol 604 em condições de manter 250 até a etapa, depois inicia a redução? Afirmo. Sente. Mantém a velocidade no 604, agora o número 2 para pouso. Sente, então mantendo a velocidade, o Gol 604. Solução 3858, no 612, pushback sanamente. Solução 3858, 612, autorizado, sem táxi. Lembra, informa táxi, solução 3858. De 662 pro Dizipar, autorizado por Recife, restrito nível 310. Dizipar 310, 3662. Zero quatro. 4, desça para 2 mil pés, permanece 1015. Até 2 mil pés com 1015, igual no 604. Portugal 157, reduce to 220 knots. Speed 220, Portugal 157. Azul 4071, no controle. 4071, prossiga. Recife 1288, alterno 3325. 288, 3325, boa. Boa. Tá 3662, Recife agora 12685, alterno 2545. 3265-2545, tá 3662. Primário 1265. 1685, certo. Jet 6727 LS 65 Glide, chame torre 18-6. 18-6, boa noite, 6727. 604 para a final LS, direita para o 050, limitado pelo localizador. A intenção é RNAV, senhora, atenção na 0. Autorizado então na Pronto 366, gol no 604, descendo para 2.500 pés. 366, descendo 2.500, então gol no 604. De pouso na 1-0, 6727, ciência do deslocamento. Portugal 157, radar vector for spacing, maintain present head, limit by localized course. Equipe present heading, limit localized, Portugal 157. No 604, reduções a critério. Tenente, no 604, grátis. Chovendo na pista, senhor? Autorizado pouso, 170 graus, 109. É, está chovendo, hein? Não, não chove, não. Obrigado. 47440 Teresina, Pan 3858, táxi autorizado, Juliette Alfa. Ponte esperada no 0, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 5, tem um ótimo voo, boa noite. Jet Alpha para 10186 com a torre. Muito obrigado. Bom trabalho, Tran 3. 850. Autorizado o procedimento para o nome 604. Autorizado, ao interceptar a final, chame torre 18-6, gol no 604. Gente, na final 18-6, grato. Controle Salvador, Almirante 6748. 6748. Boa noite, 210.50. Boa noite, 6748, ação de identificação. Essa na proa de etape para 2.000 pés, chegada a mar e 1.015 nas ruas. Etape, 1.015 na mar, 6748. Pois, pode fazer um zero pronto. San 3858. Autorizado a alinhar e manter. Alinha e manter não no zero, San 3858. 6748. Salvador, o gol no 604 na final, com o trem baixado checado. Estamos no momento 3 milhas e meia por Sierra Victor 372. Gente, ano passando Sierra Victor 372. Camarada. Pista livre, autorizado a decolar, 160 graus, 10 nosso. Deu decolagem, 10, tá, 3858. Alfa Juliette, portão 04, objeto 6727, grata. Heading 150, and reduced to approach speed. Reduced to approach speed, é por causa do 150. Passando Serra Victor 372, o gol 1604. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. O filho da pista está molhado, senhor? Afirmativo. San 3858, decolou os 46, chame o controle em 119 decimal 8. 98, boa noite. Comandante, boa noite, San 3858. 3858, contato radar, suba ao 390, saída MOMO. 390, até 3850. 90 metros, primeiro terço escorregadio quando molhado. Tá bem, tirou a mais 04 livre, bosta. Zé Brugal, eu vou no 57. Bora. Salvador, Tower, boa noite, Zé Brugal, vou no 57, manterem-se todos a longo final, runway 10. Portugal 157, following Boeing 737 800 in front of you now as number 2, weight landing clearance. Runway displaced 90 meters and wet first part is slippery. Continue approach, copy the information, first 90 meters closed. controle, tá 3858, poderia voar frote, evitaríamos as informações próximas a Momo. Aguarde a coordenação junto a Recife. Obrigado. Alô, Salvador, na Trizona 52, tem informação Golf 330 Recife, por gentileza. Quem me chamou? Trizona 52, tem informação Golf 330 Recife, por gentileza. Alô, Salvador, Gol 1604, Librana, escuta. 1604, consiga táxi, Alfa, Índia, Portão 02. Alfa, Índia, Portão 02, Gol 1604. 1352, confirmando a hora do plano, por gentileza. Carlos Plano 0005. Sim, sim, o senhor ainda se encontra conosco. Sim, mantendo a minha escuta, assim que eu tiver o seu plano e autorização, eu entro em contato com a aeronave. Sim, poderia confirmar se conforme a X, Golf, Taxi Bravo e Charlie estão interditadas? Negativo, a Taxi Bravo está interditada. A Taxi Charlie está operando. A Taxi Charlie. Ah, ok, então. Só porque a X estava informando ambas interditadas, ok. Sim, eu vou verificar aqui no notícia. Muito grato pela informação. Obrigado, eu. 3152, aguardando a autorização. São 3858, chame Recife em 12685, alterne 12545. 57 on the ground at 52, leaving the runway to the right, ground 129. To the right, 129, Portugal 157, obrigado, boa noite. Not at all. Muito boa noite, é Portugal 157, que nós acatamos. É Portugal 157, aprove taxi Alpha Juliet, gate 1111. Alpha Juliet, stand 11, 11, é Portugal 157.